Conexão estabelecida 56 k por segundo. É lerda, mas paciência, respiro fundo. Sou sick, já tá nativa, só baixando as raridades. Em busca de um sample bom pra desenvolver umas bases enquanto baixa. Abro Orkut pra ver as novidades. Divulgar o sub louco, fazer novas amizades. Mas nas visitas recentes, algo me chama atenção. De novo, também. O nome desse ramelão, o que será que ele procura? O que será que ele perdeu? Não sei se pá, tá querendo ser eu, mas desengano. Deixa eu ali ver minhas mensagens, suas spam manjado e um convite pra comunidade. Eu adoro a fulana, mas ela mesma é a dona. Apenas mais uma iludida querendo sua fama. Que tem foto que engana, tem foto que difama. Na internet é estranho, todo mundo se ama. Todo mundo é bacana, todo mundo se adora. Bem diferente do que eu vejo lá fora. Que o malandro tira peito, estufa o peito, faz biquíni e tira foto. Se exibe de Nike, de carro, de quatro, de moto. Preconceito é explícito até no good fuck. Lá não existe gordo, a todo tempo o povo reclama que o que ganha não dá pra nada. Mas nem pense em abrir mão de pagar a maldita banda larga. Puta, quanta patifaria nessa internet, mano. Só tem enjoadão, hein, Sam? Vou sair fora, mano. Mas aí, você pausar, tio? Demorou. Computador é aliado, sempre lembra dos irmãos. A divulgar o som e clica ali pra gravação. Gringo chique. É bem produzido e vai pra net. Na página do Sub Louco, é só pancada rap. Na rede, o conexão, só buscando esquema. Mandando uns contatos. Sem zica, sem problema. Só